Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvintes. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse quem vos fala é Luciano Lourenço Neto e eu sou o seu apresentador. Hoje aqui da bancada eu tenho à minha direita Pedro Bassi. Boa noite, Pedro. E qual é o seu destaque? Boa noite, querido ouvinte. É um prazer estar aqui novamente. Meu destaque vai para o time de São Paulo, que já vendeu 45 mil ingressos para o jogo de quinta-feira contra o Toluca. Muito obrigado, Pedro. Já do lado do Pedro Bassi, eu tenho o Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni. E qual é o seu destaque? Boa noite, Luciana. Boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai para a diretoria do Santos, que está fazendo uma promoção para o jogo contra o Santos do Amapá. Sócios não pagarão ingresso. Já do meu lado oposto aqui, eu tenho o João Pedro Granado. Boa noite, João Pedro. E qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para as oitavas de final da Libertadores, que começam hoje com duas partidas. Muito obrigado, João Pedro. E já o último integrante da bancada, André Rivera. Boa noite, André. E qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o empate de 0-0 entre Manchester City e Real Madrid pela semifinal da Liga dos Campeões. Muito obrigado, André. Para começar, então, vamos falar um pouco sobre o Corinthians. Então, pode subir o hino, por favor. O Corinthians que vai jogar amanhã contra o Nacional lá no Uruguai. Jogo difícil, hein, galera? O que vocês acham? Eu acho que é um jogo difícil. O Corinthians pega um adversário que pode talvez não ser tão bom tecnicamente, mas que tem muita força, principalmente na América do Sul. É tricampeão da Libertadores, se eu não me engano. Sim. E que até em termos continentais tem mais camisa, mais tradição que o Corinthians. E jogando lá no Uruguai, eu acho que o Corinthians passa, mas jogando no Uruguai vai ter um jogo muito difícil. É, o Tite que vai promover mudanças aí na equipe, o Guilherme vai sair, a entrada do Rodriguinho no seu lugar, e vai manter o Alan Mineiro na direita no lugar do Giovanni Augusto. Então, mostra que ele está vendo bem agora como que o Corinthians está jogando, e que está precisando de alguém mais que promova uma movimentação melhor no meio de campo do Corinthians, que o Guilherme não estava dando, não. Movimentação que o Guilherme não estava dando, né, esse meio campo do Corinthians, e eu acho que... Não só o Tite percebeu, mas como a torcida percebeu, andou reclamando. E ele optou por escolher o Rodriguinho, né? Pra ver se dá uma melhor movimentação, maior velocidade pra equipe e pra tentar sair com o melhor resultado lá no Uruguai. É, só pra lembrar que o Marquinhos Gabriel, ele tá inscrito agora na Libertadores, porque provavelmente o Matheus Pereira vai ser vendido pra Juventus. Vocês acham que o Marquinhos Gabriel vai entrar já nesse jogo? Eu acho muito difícil. Ele nem foi pro Uruguai. É, então... Ele pode jogar, acho que na volta, talvez, entrar no segundo tempo, alguma coisa. Mas no eu acho jogo, muito difícil ele ainda jogar nessas oitavas de final. É, mas ele no jogo de amanhã, especificamente, ele nem viajou com o time do Corinthians pro Uruguai. É, da forma que o Tite trabalha, de conseguir manter os titulares, dar uma chance a mais, eu acho meio difícil ele já entrar num jogo tão decisivo assim. Até porque ele fez essa mudança aí também, optou pelo Rodriguinho agora nesse jogo da Libertadores. Eu acho difícil chegar o Marquinhos Gabriel e já pegar essa vaga, talvez, do Rodriguinho, não. Ou então, por exemplo, do Alan Mineiro, não sei. Não, mas nem por isso. Até o Pato, quando chegou no Corinthians, ele chegou e ficou no banco de reservas, esperando o momento certo de estrear. Eu acho, sim, que o Marquinhos Gabriel até... Eu acho que ele pode entrar, mas talvez no segundo tempo, sim, de sair jogando sem chance, mesmo semana que vem. Talvez, dependendo de como jogadores jogo, na frente precisa, dele. Ele precisa... Num time mais ofensivo, talvez o Marquinhos Gabriel seja uma boa opção. Aí vai do Tite, do que ele pensa sobre os jogadores, sobre o que vai estar apresentando o jogo no momento, se ele tem que entrar ou algum outro jogador, né? E eu acho que interessante nessa questão do Rodriguinho entrar no Guilherme é que mostra que o Tite deu chances pro Guilherme, até talvez mais do que a maioria dos treinadores teria dado, porque o Guilherme, desde o começo do ano, não jogou absolutamente nada. Mas que chega uma hora que o jogador, ele realmente ele tira o Guilherme do time porque o Guilherme não rendeu absolutamente nada pelo Corinthians. E ele acha que o Rodriguinho talvez seja uma boa opção. Muda um pouco a característica. O Rodriguinho é mais um volante do que um armador, assim, ele pode ajudar a reforçar mais, ainda mais a marcação no meio, né, Capita? É, ele era um meio de campo que teve que se adaptar no lugar do Elias ano passado, e aí ele se transformou num volante que acabou se adaptando bem no, na posição, e agora ele vai ter que entrar um pouco mais na frente no lugar do Guilherme. Ele tem essa... não flexibilidade, ele tem... Versatilidade dentro de campo, então ele consegue fazer vários papéis e pra ajudar a equipe. É, eu queria levantar uma questão. Levante. É, a inscrição do Marquinhos Gabriel foi feita no lugar do jovem Matheus Pereira, né? Se eu não me engano. Eu queria a opinião de vocês. Isso, vocês não acham uma sacanagem com o Matheus Pereira? Vocês acham que... claro, faz parte do futebol, faz parte do campeonato. Mas vocês acham correto essa atitude? Então, mas é que o Matheus Pereira, talvez, ele tá quase acertado com a Juventus. É exatamente por isso que ele foi escolhido para sair do lugar do Marquinhos Gabriel e entrar nessa relação de jogadores para Libertadores. Talvez se ele não tivesse para sair do Corinthians, talvez o Tite nem tivesse feito essa alteração ou teria escolhido outro jogador que não vem rendendo. É, mas mesmo assim, mesmo se fosse pra entrar. Ainda mais envolvendo uma negociação com o clube europeu, que é a Juventus da Itália, é um absurdo você... Imagina, você vai pagar milhões pelo jogador. Exatamente. E ele vai jogar uma partida tão truncada como que é a Libertadores. Eu acho que o Corinthians está certo de não relacionar o Matheus Pereira e deixar o negócio dele encaminhado. E outra, com relação também ao próprio Marquinhos Gabriel, eu acho que seria um desperdício se o Corinthians investiu, não sei a questão em valores, mas deve ser um dinheiro alto que investiu no Marquinhos Gabriel, até em questão... Por volta de 14 milhões. De salário, tudo. Que seria um desperdício você trazer esse jogador e não inscrever ele numa competição tão importante quanto a Libertadores, por exemplo. E voltando à questão do Rodriguinho, é muito difícil você jogar contra o Nacional lá no Uruguai, principalmente. Então, eu acho que a questão do Rodriguinho entrar nesse time também vai muito em função da forma como o Nacional joga em casa. É um time muito ofensivo, é um time que gosta de bater bastante. Então, o Rodriguinho, com essa função mais defensiva, eu acho que ele vai encaixar muito bem no elenco do Corinthians. Não sei a opinião de vocês. É, ele vai conseguir trabalhar mais a bola, coisa que o Guilherme não estava conseguindo. Inclusive, eu tenho uma teoria muito... Não sei se vocês vão concordar. Conta sua teoria, Capitão. Que no sábado, no jogo contra o Audax, o Tite deixou ele lá para ele aprender como é que se toca a bola. Porque ele tá devendo, né, no Corinthians nessa opção. Então acho que ele deixou lá pra aprender, agora ele vai ficar no banco de reservas, vai estudar direitinho o que ele viu, e aí depois ele tem a chance de entrar de novo. E eu não acho que o Tite tenha desistido do Guilherme ou dele jogar bem, só tá dando um tempo pro Guilherme, talvez ele pense até num futuro voltar o Guilherme titular jogando bola, mas no momento ele vê que a melhor opção pro time é o Rodriguinho mesmo. É, ele vai fazer a mesma coisa que fez com o Love ano passado. Exatamente. Vai tirar pra condicionar melhor. Até porque o Guilherme é novo ainda. É, não. É. E é bom jogador, ele não vem jogando no Corinthians, mas também já mostrou bons trabalhos em outros lugares. Sim. E outra com relação ao jogo do Nacional, eu acho que importante pro Corinthians é a preparação psicológica pra esse jogo. Porque o Corinthians até ano passado contra o Guarani no segundo jogo mostrou uma cabeça muito fraca, vamos falar assim, nas oitavas de final, quando foi eliminado jogando em casa. Com duas expulsões. Com duas expulsões. Também esse ano contra o Cerro. Contra o Cerro Portenho na primeira fase. Também teve duas expulsões bobas ali que poderiam ter sido evitadas se os jogadores tivessem um pouco mais de cabeça no lugar. E o Nacional vai tentar usar isso, porque até por ser um time uruguaio e um time que catimba muito, deu pra ver contra o próprio Palmeiras na primeira fase. Nos dois jogos o Nacional irritou torcedores, jogadores do Palmeiras. Então o Corinthians tem que tomar muita atenção com isso, porque senão vai ter a missão dificultada caso percam um ou mais jogadores. Aquela velha história também, alguns times... eles podem ter um futebol bonito, um futebol com uma tática e técnica muito boas, porém, tem muitos times que não sabem jogar Libertadores. E eu acho que esse é o maior desafio para os times brasileiros se adequarem ao futebol promovido nesse tipo de competição. Até porque, se você for parar para pensar, o time do Corinthians não é um time que faz muita falta. Ele é um time que toca bem a bola, até ele gosta de jogo corrido, daí acaba chegando nesses jogos mais truncados, assim, e acaba entrando na pilha. Um exemplo disso também foi o Gabriel Jesus contra o Rosário Central, que Exato. Ele chutou as partes baixas do jogador argentino. Então eu acho que falta ainda também essa questão de os times brasileiros têm que saberem jogar Libertadores. É, o Corinthians vai também lutar contra o tabu, contra deles, que tem, o Corinthians só tem 20% de aproveitamento em competições de mata-mata em casa. Ainda mais com o Nacional, como o João disse, que é um clube que usa extrema catimba, um clube tradicionalíssimo. E vai, o Corinthians vai ter que quebrar esse tabu aí para tentar aumentar pelo menos a porcentagem. É, eu concordo nisso que o Luciano falou, que falta experiência sim para a maioria dos times brasileiros que disputam o mata-mata, a Libertadores ou a Sul-Americana. Concordo também que os times, os outros times dos outros países da América do Sul, eles têm mais um estilo de jogo mais preparado, um estilo de jogo mais cadenciado, eles sabem usar mais isso a favor da equipe deles, e eu acho que isso vem funcionando muito bem, mas eu acho que o Corinthians tem total capacidade aí de envolver o time do Nacional, o técnico Tite também faz um ótimo trabalho, eu acho que tem total condições de passar de fase. Bom, pra finalizar o assunto Corinthians aqui, vamos fazer um breve pitaco de quanto vai ser o jogo. Eu, na minha opinião, vai ser 1-1 esse jogo aí. Eu acho que o Corinthians vai conseguir segurar bem o Nacional. Eu acho um time qualificado, então acho que vai ser 1-1. E a opinião de vocês? Empate também, 2-2, 1-1, mas acho que ninguém sai com a vitória. Eu aposto no jogo truncado também, mas 1-0 pro Nacional. Eu vou com o Giovani, 1-0 pro Nacional, mas o Corinthians consegue reverter em Itaquera. Eu acho que dá 1-0 pro Corinthians num jogo bem... bem truncado, mas não achando que vai ser fácil, assim, o jogo. E agora, mudando de time, vamos descer a bancada. Então, a bancada. Baixada. Vamos descer a baixada. Então, pode tocar o hino do Santos, por favor. É, o Santos que tá feliz da vida, eliminou o Palmeiras na semifinal do Paulista, agora já tá se preparando para jogar contra o Audax. O primeiro jogo vai ser lá em Osasco, e ainda não foi decidido se vai jogar na Vila Belmiro. Ainda tá um impasse, porém, você tem mais informações sobre isso aí? É, tá escrito aqui que é porque hoje de manhã ainda tava um impasse, se é ou não pra Vila, então vai ser na Vila nossa Belmiro. Nossa produção tá dizendo que vai ser na Vila. Então vai ser na Vila Belmiro. Eu, assim, a minha opinião, minha modesta opinião, eu acho um absurdo uma final de Paulista ser num estádio também da Vila Belmiro. Mas é só a minha opinião, acho que deveria ser no... É, os dois estádios têm menos de 20 mil. Que seria, na verdade, o que eles falam, a recomendação é um estádio com capacidade mínima de 20 mil. E faz tempo que o Santos quer jogar, né, na Vila Belmiro, uma final. É, não jogou contra o Ituano, não jogou. Também. Ah, mas jogou contra o Palmeiras no Paulista ano passado. Mas foi insistência isso aí da diretoria. É que o problema é que o do Guarani, por exemplo, foi no Morumbi, acho que, final. Eu acho que contra o Ituano foram os dois jogos no Pacaembu, se eu não me engano, quando o Ituano fez o Leão. Eu sou a favor disso, se fosse pro Santos... Quando o Santos estivesse filmando a volta, né, da final, eu acho que deveria então ser os dois jogos no Pacaembu. Não, acho que o Santos está certo de querer o jogo na Vila, já que o Audax vai disputar em casa, em Osasco, né? Eu acho que... O estádio do Audax que cabe acho que 12 mil, 13 mil pessoas. É, a capacidade da Vila Belmiro. A Vila Belmiro cabe um pouquinho mais, mas não chega também a... Acho que se for para mudar um jogo, deveria mudar os dois. Até porque esse jogo não vai ser de torcida única, né? Exatamente. Não clássico. O regulamento da Federação Paulista é que é só jogos dos quatro grandes que tem que ser torcida única. Que eu acho absurdo também. Essa questão de... Não a questão de ser torcida única. Isso aí já... Eu acho que já é que é meio consenso que isso não vai mudar em nada. A questão da violência no futebol. Mas eu acho que, além disso, é um descaso também com... Por exemplo, por que a torcida do Audax pode e as outras não podem, sabe? É um exemplo disso, quando teve... Corinthians e Audax lá em Itaquera, a torcida do Audax lotou o setor visitante, então não é que não vai gente, eles vão, eles comparecem, eles podem levar a bandeira, eles podem levar a bateria, então eu acho que é uma falta de coerência da Federação Paulista. Teve mais uma incoerência na semifinal entre Palmeiras e São Bernardo, que a torcida do São Bernardo pôde levar os seus adereços e a torcida do Palmeiras estava proibida. E também, a gente estava falando de Vila Belmiro, eu discordo com a bancada, eu acho que se o Santos tem a casa dele como a Vila, ele tem o direito de jogar lá. Mas isso aí vai da diretoria. Se ela quer ganhar mais dinheiro, com certeza vai fazer o jogo no Pacaembu. Mas como o Santos batalha muito para jogar na Vila, eu acho que... E o Audax também, não tem por que jogar os dois jogos no Pacaembu, como o Pedro falou. Porque a torcida do Audax é de Osasco. O time, ele tem que jogar em Osasco. Essa é a minha opinião. É que o problema é que, afinal, o mando de campo é definido pela federação. Não é pelas diretorias. Por mais que haja uma pressão dos clubes, é a Federação Paulista que decide. Se tá no regulamento que o mínimo tem que ser 20 mil a recomendação, eu acho um absurdo um estádio como a Vila Belmiro, que é pequeno, sediar uma final do Paulista. Mas tratando-se de FPF, o regulamento você pode jogar no lixo. Esse que é o problema. Mas o Santos já jogou contra o Corinthians nas duas finais em 2013 e 2009, jogou a final lá, mas é que contra os pequenos já acaba jogando no estádio. Mas contra o Ituano foi no Pacaembu também. Então, contra os grandes acaba tendo a sua... jogando na Vila Belmiro. Quando que joga contra um pequeno, acaba jogando no Pacaembu. Então, essa vai ser a primeira vez nos últimos anos que o Santos vai conseguir jogar na Vila. Só completando, essa situação do Santos, da Vila, Pacaembu, parece em alguns momentos... com o Atlético Mineiro, que várias vezes joga no Independência e às vezes algum jogo ou outro faz no Mineirão, e vira e mexe tem esse impasse com a própria federação ou a CBF, dependendo do jogo, a Conmebol, para saber aonde vai ser o jogo. Então a gente nunca sabe onde o Atlético Mineiro manda, assim como o Santos. Às vezes a gente fica na dúvida de onde é o jogo. Mas também nem dá para comparar, né? Eu acho que a estrutura que tem o 8 com a Vila Belmiro. A Vila Belmiro precisa de reforma, isso aí é visível. Um time do tamanho do Santos, essa é a minha opinião, galera, tipo... Eu acho que um time do tamanho do Santos não pode mandar num estádio tão pequeno assim, com pouca estrutura. Eu não sei se vocês já foram lá, mas é um ambiente hostil. Os arredores da Vila Belmiro também é um lugar meio que perigoso. Enfim, eu acho que o Santos deveria mandar os jogos aqui no Pacaembu, esses jogos mais decisivos. Mas além disso, o Santos joga amanhã contra o Santos do Amapá. Empatou. Na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Empatou lá no Amapá, lá em Macapá, por 1-1. Eu acho que o Santos leva fácil também essa classificação. Eu acho que o Santos não vai ter nenhum tipo de percalços no caminho. O que vocês acham? O jogo vai ser na quinta-feira. Quinta-feira, desculpa. E o Santos vai acabar jogando com o time reserva, vai poupar os titulares pro jogo contra o Audax. Assim como jogou o primeiro jogo lá no Amapá. O objetivo do Santos do Amapá era vir pra Vila, né? Então, e aí acabou conseguindo, e vai, mesmo jogando com os reservas, eu acho que tem qualidade suficiente pra ganhar de um time semi-amador lá, levando em consideração o Santos. O dono das instalações tudo é o presidente, ele não tem nada em nome do clube, é tudo nome dele. Então, seria mais do que a obrigação ganhar mesmo com os reservas. Até porque vai ter a força da torcida, que inclusive tem o Giovanni comentou sobre a promoção, eu vou trazer, né, aqui pra vocês depois do comentário. Que deve comparecer, talvez não lotar, mas pelo menos metade do estádio deve estar preenchido, que vai empurrar o time... 7 mil pessoas então, né? 7 mil pessoas, então tá bom, já que você tá falando, capita. Metade do estádio seria isso. O Santos tem... A Vila tem capacidade pra 15 mil, e curiosamente o Santos ainda não passou da média de 9 mil pessoas na Vila. Então, você pega como um clube de tanta tradição, 8 brasileiros, 3 libertadores, tinha que ter pelo menos uma média aí de 10 mil, vai. É que tá a polícia também São Paulo, nem deixa. Né? A polícia também nem deixa. A diferença é o tamanho do estádio. 15 mil pessoas no estádio. Se pegar qualquer time grande aqui de São Paulo, eles não deixam a capacidade máxima. A Itaquera, se eu não me engano, a capacidade é o quê? 44 mil? Isso. 44 nunca chega a 44 exatamente porque tem uma margem de segurança da polícia. Mas agora, mudando de assunto, a gente já falou muito sobre o Santos. Ainda tem muito por vir. Quem vai ser campeão, o Santos ou o Audax. Então vamos voltar para a capital paulista e vamos falar sobre o São Paulo. Então pode tocar o hino do Tricolor, por favor. Salve o Tricolor Paulista. Mais uma vez teve outra confusão nos bastidores do Tricolor Paulista. O Aidar e o Ataíde agora eles foram expulsos do conselho do São Paulo. Algo que, na minha opinião, já era para ter acontecido há muito tempo. O que o Aidar fez, o que o Ataíde fez nesses últimos tempos com o São Paulo, na minha opinião, foi um desrespeito com a grandeza do Tricolor Paulista. Além disso, amanhã ou quinta, desculpa, eu esqueci. Quinta-feira, 9h45. Quinta-feira, o São Paulo joga contra o Toluca, no Morumbi, com a ausência do Calleri. O Calleri que toca nele e ele faz gol. Mas agora ele como não vai estar... Como dizia o canto, né? Como já diria o canto máximo da torcida tricolor, agora ele não vai estar, então provavelmente o Kardec que vai entrar. O que, que vocês acham aí desse time aí? Agora é toca no Kardec. Que e... não é gol. É, não tem sido gol mesmo do Kardec. Apesar da qualidade que ele tem, ele conseguiu um gol só no ano. Contra o Santos na Vila Belmiro. De novo a Vila Belmiro, olha. Olha só. Olha só. Mas eu acho que o São Paulo, jogando em casa, com o Morumbi lotado, já vendeu mais de 40 mil ingressos. Mais de 40, 45. Não, é, deve conseguir a vitória pelo Toluca, passar pelo Toluca. A questão é se o São Paulo consegue vencer esse jogo sem tomar o gol fora de casa, que no Mata-Mata Libertadores é muito importante, né? E sem expulsar ninguém também, né? É, também tem isso, porque São Paulo teve dois jogos seguidos com expulsões. Teve a do Caleri no final do jogo contra o Strongest, e já contra o River Plate tinha perdido o João Schmidt também por dois lances bobos, um cartão amarelo por reclamação e outro uma falta no meio campo que poderia ter sido evitada. O Denis também foi expulso. E o Denis também, verdade. É, com relação a isso, provavelmente vai entrar o Léo, porque o Renan Ribeiro ainda não está recuperado, ele estava com... Teve um apendicite. Estava afastado. Vocês acham que isso pode comprometer? Porque assim, na minha opinião, eu acho que o Denis não é um goleiro na altura do São Paulo. É lógico que o torcedor tricolor estava acostumado com o Rogério Ceni, mas mesmo assim o Denis ele tem comprometido muito o São Paulo. Um exemplo disso foi o jogo contra o River Plate lá na Argentina, que se não fosse a falha dele, provavelmente o São Paulo sairia com os 3 pontos de lá. Mas o Léo não tem nem como falar, porque ele nunca vi ele jogando. Ele já jogou acho que 45 minutos. Nem lembro dele jogando. Ele tá 9 anos no São Paulo, jogou 45 minutos. Ah, não sei, viu, Giovanni? Ele espalmou? Espalmou? Foi na trave. A produção disse que ele espalmou. Aqui tá... Pegou pênalti? Pegou pênalti. Ah, então já é um pró aí pro goleirão. É, então. Mas com relação ao Denis, eu acho que a questão dele ser titular de São Paulo não é nem com relação à qualidade, porque eu enxergo ele, apesar das falhas na saída de gol, ele é um bom goleiro, eu acho. Só que ele não tem apresentado nesse começo de temporada, que esse começo da era Denis no gol do São Paulo, pelo menos ele não mostrou maturidade. O próprio jogo contra o Strongest mostra isso, que ele foi expulso também de forma boba. Logo no primeiro tempo já tomou um cartão amarelo por fazer cera. Acho que antes dos 20 minutos, com 20 minutos, acho que é por aí. E no fim do jogo ele também já tinha cartão amarelo e foi mudar a bola do lado da pequena área para atrasar o jogo e tomou o segundo cartão amarelo, que poderia ter prejudicado o São Paulo. Mas, e talvez a questão dele seja exatamente a maturidade. Até nos lances que ele falhou de saída de gol contra o River Plate, até no gol do Strong semana passada, eu acho que também faltou essa questão da experiência, além da qualidade do treino de saída de bola. É, eu acho que quando sai um goleiro do nível do Rogério Ceni, pra você pegar a vaga dele, acho que é muito peso pressão. Pro goleiro. Pressão. É, o Palmeiras sofreu com isso quando o Marcos saiu também, né? Sim, teve, o Fábio não conseguiu entrar direito, quase o Palmeiras foi rebaixado por causa de falhas individuais, tanto do time, mas do Fábio também. Mas o Denis, ele precisa ter mais maturidade, como você falou, João. Mas acho que ele, se treinasse, seria um grande goleiro. Um bom goleiro. Grande não, um bom. Ah, eu nessa questão aí que você falou, Giovanni, de treinar, eu acho que o Denis já treinou muito, né? Acho que o grande problema... Mais treinou do que jogou, né? Então, eu acho que o grande... Treinou por 7 anos, só treinou. Acho que o grande problema dessa falta de maturidade, falta de experiência, eu acho que tá exatamente aí, porque ele tá há anos aí na equipe de São Paulo, entrava uma vez ou outra pra suprir a ausência do Rogério Ceni. Mas eu acho que falta isso, falta ele entrar nos jogos, ele vai adquirindo a capacidade, ter a consciência das equipes que ele vai enfrentar, o que ele deve fazer, ele vai criando essas artimanhas aí, se eu posso dizer assim. Pode. Mas eu acho que decorrer do tempo aí, o Denis pode sim se tornar... E só lembrando que no ano passado, quando o Rogério Ceni se machucou e ficou fora por... No fim da temporada, Ribeiro, o titular foi o Renan Ribeiro e não o Denis. O na Denis época do Osório, né? Ficou no banco. Não, foi já depois do Osório até. O Denis jogou contra o Cruzeiro. O Renan Ribeiro jogou bastante até com o comando do Osório, se não me engano. Sim, o Denis entrou depois no final do... No final contra o Cruzeiro, no final do jogo. Mas depois o Renan foi titular. Eu gosto do Renan Ribeiro, eu não acho ele um goleiro ruim. Eu acho ele melhor que o Denis, inclusive. Me acho. E o Denis que Ribeiro pediu desculpa, é falta, né? De treino mesmo. Ele pediu desculpa pra torcida, assumiu a culpa. Primeira vez que ele assumiu a culpa, né? Mas ele deu uma jogadinha ali pro Rodrigo Caio, hein? Que ele, ó, é, e não é a primeira momento vez que ele faz isso. Aqui. É. A responsabilidade é toda minha. Não é querendo transferir a responsabilidade pro Rodrigo Caio. Mas a orientação do Balsa é que a zaga precisa acompanhar o lance para cortar. Ou seja, ele foi contraditório. É. Não vou jogar a culpa em ninguém, mas o Rodrigo Caio errou. É. Não, a culpa é minha, mas quem errou foi o outro. Eu acho que declarações como essa também tira a credibilidade do goleiro, porque o goleiro, pra mim, é sinônimo de liderança no clube. É, e não é a primeira vez que ele já alega que a culpa não é dele. Talvez a única vez no ano que ele tenha assumido a culpa foi no lance que ele não teve culpa contra o Corinthians, que o Lucão erra o passe e ele falou não. Até pra isentar o Lucão dessa pressão da torcida, se é que era possível naquela época, ele falou que ele que saiu errado e não o Lucão que errou, mas foi a única vez que ele assumiu a culpa. Nos erros dele mesmo, em nenhum momento ele falou, não, a culpa foi minha, eu peço desculpas. Então... Muitas falhas no São Paulo esse ano, então. Várias. Não só esse ano, né? Sim. Bom, a gente também não vai fazer palpite pro jogo do São Paulo contra o Luca, porque vai ser quinta-feira, então amanhã a gente faz... Então agora, pulando o muro da Barra Funda, vamos falar um pouco sobre o Verdão eliminado de todas as competições possíveis. Então pode tocar o hino do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. É, o Palmeiras que agora está se preparando para o começo do em Brasileirão. Intertemporada. É... Talvez aconteça algumas vendas e compras, né? Porque nunca se sabe o que se passa na cabeça do Alexandre Matos. E uma curiosidade aqui. Ano passado, a Globo transmitiu ao todo de todo o campeonato 5 jogos do Palmeiras só. O resto foi no pay-per-view ou TV a cabo. Agora, os 4 primeiros jogos do Palmeiras vão ser transmitidos pela Globo. 4 dos 11 primeiros. 4 dos 11, óbvio. Mas é um avanço até se parar a pensar, a Globo voltando a querer transmitir jogo do Palmeiras. Aí faltando 27 rodadas, acho que pelo menos mais um pra igualar ano passado, a Globo encaixa aí nesse meio, né? Eu acho que a Globo tá percebendo que... Porque assim, os jogos do Palmeiras que são transmitidos pela Globo tem uma média de audiência muito boa, acima de 20 pontos. Então eu acho que a Globo agora tá percebendo que não é só Corinthians e Flamengo a serem transmitidos. Mas assim, agora tipo, essa análise do Palmeiras fica um pouco meio complicada, porque agora a gente tem que esperar como que vai ser o futebol do Verdão no Brasileirão. A gente consegue fazer alguns prognósticos, né? Eu acho que, por exemplo, Leandro Almeida vai sair... Tem uma pequena lista de dispensa já do Palmeiras, que tem o próprio Leandro Almeida, o Natan, o João Pedro, Thiago Santos, Felipe Gabriel, o Regis e o Luan. Estariam nessa lista. Eu acho um absurdo, por exemplo, Natan sair, que é da base, João Pedro sair, que é da base. É, talvez eles fossem emprestados. Eu acho que o Natan vai ser emprestado. Porque eu acredito. O Thiago Santos, que ano passado, com a saída do Gabriel, ele teve um papel muito importante. E vinha sendo titular no começo do ano, né, com o Marcelo Oliveira. É, o Cuca, eu acho que se ele aproveitou o Thiago Santos em um jogo, foi muito. Porque também o Gabriel se recuperou, daí ficou o Gabriel... O Matheus Salles também, ultimamente, tem sido unanimidade, que ele sempre vai entrar como titular. Então, acho... Mas talvez o nome mais absurdo dessa lista seja o do Regis, que não teve quase nenhuma... Ele jogou um jogo só, ele não teve quase nenhuma oportunidade como titular, ou mesmo entrando no segundo tempo, pra mostrar o futebol. Não sei nem se ele teve lesão, alguma coisa, mas não jogou. Foi tão importante em 2012, o Luan, no Campeonato do Palmeiras, da Copa do Brasil. E também não teve chance... Mas não teve chance nenhuma nessas eras últimas aí de técnicos. Esse Luan que batia em todo mundo? Tá. Ele mesmo. O próprio. Que foi pro Cruzeiro e também ficou machucado. Daí não jogou. Daí ele voltou pro Palmeiras e tá machucado. Nem sabia que ele tava no Palmeiras. Ele tava lá? Tá treinando lá, ganhando grana, não tá fazendo nada. É a vida fácil, né? Morando em Perdizes, provavelmente. Eu acho. Mas eu... Uma coisa que eu não concordei no jogo do Palmeiras no domingo foi a entrada do... O Roger Guedes? Roger Guedes com o Eric no banco. Sendo que o Eric, ele tava. Já foi contratado por uma boa grana, não vem jogando. O Roger Guedes chegou e já jogou. Mas assim, eu concordo com você, mas o Roger Guedes, ele, nesses dois jogos, ele até que ele jogou bem. Eu acho que, com certeza, o Eric deveria ter um espaço nesse elenco. Mas eu queria entender também, eu acho que o Cuca, ele é muito teimoso em certas coisas. Ele deve ser muito pelo que ele vê no treinamento. Se ele vê, por exemplo, que o Roger Guedes ele tem mais possibilidade de jogar, ele vai colocar o Roger Guedes. E o Eric, que ano passado foi a promessa do Brasileirão, não sei o que está acontecendo, ele também jogou poucos jogos com o Palmeiras, não foram muitos. Eu lembro do que? Eu acho que no máximo 3 jogos que ele jogou com o Palmeiras. Acho que foi 1 como titular e 2 entrando no meio do jogo. Mas ele não entrou bem também nos jogos. Mas assim, eu acho que o Eric ele tem um grande potencial para fazer um bom futebol. Eu acho que ele merecia mais chances no Palmeiras. Principalmente pela grana gastada nele. Entraria mais ou menos naquilo do Marquinhos Gabriel, de que dele ficar fora da Libertadores, que o Pedro tinha comentado, seria um desperdício. Assim como o Eric, pelo menos eu vejo assim, que o Palmeiras praticamente desperdiçou os quase 20 milhões que pagou nele, porque pagar 20 milhões num jogador que jogou muito pouco e não tá entrando. Assim como tem outros jogadores do Palmeiras que foram mais baratos, só que também não jogam. Eu tenho uma impressão que se o Palmeiras não se acertar nesse final do ano aí, o Marcelo Matos vai acabar saindo. Sendo Alexandre Matos? Alexandre Matos, desculpa. E porque vai mudar a presidência. Eu falei Marcelo Matos? Falou Marcelo Matos. Meu Deus. Porque por causa disso, né? 20 milhões do jogador ele não joga, tem o Cleiton Xavier que começou a jogar agora. E dentre tantos outros que a gente falou... O Felipe Gabriel, que tá nessa lista de dispensa, jogou muito pouco. Ele jogou um jogo, acho. Contra o Vasco, perdeu 2-0. E tem mais um aqui que não tá na lista, que é o Cristaldo, que pode ser que saia também, seja negociado. Mas eu acho que eu não negociaria o Cristaldo. Tem alguns acertos, mas eu acho que também os erros são muito grandes. É que a lista também... É uma irresponsabilidade absurda. Muita gente tem uma possibilidade de erro muito grande quando você contrata mais de 40 nomes, então... É o risco, é o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Contratou muita gente, acabou sendo bicampeão brasileiro. Ano passado saiu o Alexandre Matos e aconteceu o quê? Acabou ficando em décimo lugar, décimo segundo lugar. Chegou a brigar contra o rebaixamento. Quase foi rebaixado. Então, a herança pode ser maldita nesse caso. Mas assim, eu acho difícil o Alexandre Matos sair. Eu acho bem difícil acontecer. Até porque provavelmente o Paulo Nobre vai sair, mas vai entrar alguém da chapa dele. Eu acho muito difícil a oposição ganhar. Até porque, por mais que tenha toda essa polêmica envolvendo o trabalho da diretoria palmeirense, o Palmeiras voltou a ter um time, assim, aceitável, né? Porque até 2014 era um time pífio, né? Quase foi rebaixado pela terceira vez e depois volta a ganhar a Copa do Brasil, volta a disputar a Libertadores... E entra nos campeonatos agora não mais com aquela questão de será que o Palmeiras briga para não cair de novo, mas sim como será que o Palmeiras consegue brigar pelo título até o fim? Então já muda esse patamar que o Palmeiras vinha sofrendo nos últimos anos. Na minha opinião, o Palmeiras sofre muito com esse excesso dos jogadores no elenco. Eu acho que o Palmeiras vinha criando uma identidade com o Marcelo Oliveira, foi campeão da Copa do Brasil... Mas aí, o começo dessa temporada não vinha dando muito certo. Aí, agora com o Cuca, continuou esse trabalho do Marcelo Oliveira, mudou algumas características, alguns pontos. Mas eu acho que com essas eliminações, tanto na Libertadores quanto no Paulista, eu acho que o Palmeiras tem que dar uma enxugada no elenco, sim, tem que emprestar jogadores da base para adquirir experiência, para poder montar sua equipe e criar uma identidade. Porque o Palmeiras não vem ganhando título, não vem conquistando grandes vitórias. Mas ganhou a Copa do Brasil no passado. Tudo bem, mas foi eliminado na Libertadores agora na fase de grupos, então, e no Paulista agora também, assim como o Corinthians, enfim, como o São Paulo. Mas acho que o Palmeiras tá devendo aí um pouquinho, sim, pra torcida, em questão de demonstração do seu futebol. Eu acho que tá devendo porque esse elenco não é elenco para ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Concordo. Assim, perder pro Santos na Vila é super aceitável. Ainda mais nos pênaltis, né? Exatamente. Da forma como foi também. O empate com o Santos na Vila é um excelente resultado. Foi um empate. Uma partida eliminatória, acabou indo pros pênaltis e aí o Santos levou a melhor, mas foi um... Se pegar só o jogo, sem contar os pênaltis, foi um ótimo resultado do Palmeiras, 2x2 na Vila. Não é fácil empatar com o Santos lá, ganhar praticamente impossível, muito mais difícil. E querem mudar o regulamento do Paulista, vocês viram? É, pra ter dois jogos nas quartas e na semi. Nas quartas e na semi. Todo ano, praticamente, né? Eu não entendo porque é um jogo só. Eu acho que prejudica os times pequenos, como o São Bernardo, o Audax não acabou mostrando com a melhor campanha, mas, pô, um time pequeno, trabalha a temporada inteira, aí chega lá pra pegar o Corinthians na Itaquera, pra ser eliminado. Talvez eu mudasse ao contrário, eu faria a final em um jogo só. No Pacaembu. No Pacaembu, 6x6. Exatamente. Torcida 6x6, agora a liga, aí é brincadeira. Aí é complicado, não pode, né? Não pode, é torcida única. É verdade. É, então, esse que é o problema, não tem mas, solução o futebol. Mas eu acho que colocar dois jogos nas... eu vou com o Giovanni, colocar dois jogos nas quartas final na semi, eu acho que é injusto com os times pequenos, porque a chance de zebra do time pequeno conseguir ganhar diminui muito, porque se você ganha de 2x1 no primeiro jogo, o grande tem o segundo jogo pra conseguir reverter isso, então... Não, mas eu sou a favor de ter dois jogos. Eu sou a favor de ter dois jogos também. Eu sou contra dois jogos nas quartas. Mas assim, eu acho que o melhor time vai vencer. E tem Nem que ser sempre. Assim. Nem sempre. Não, dois jogos, teoricamente, eu, o melhor time eu vence. Eu acho que um jogo só diminui muito a chance de um pequeno ganhar. É que, por exemplo, o Audax provou que não, tá jogando que, futebol bom. Eu acho que um jogo só aumenta a chance do pequeno ganhar. Nossa, eu não acho. Porque principalmente quando você joga numa arena que tá time casa lotada, tudo. É, pra mim o que aconteceu não, até porque no a questão Itaquera dos dois um... jogos é que, por exemplo, em Itaquera, o Audax empatou. Mas aí eu acho que dificilmente se tivesse um segundo jogo... Às vezes o Audax não conseguiria outro empate e acabaria eliminado, levando o Corinthians para a final, por exemplo. E por isso que eu acho que diminui as chances dos pequenos. O negócio é que essas outras... As quartas de final sendo realizadas em dois jogos é porque as ano que vem, no Paulista do ano que vem, vão ter menos times na primeira divisão. E aí eles querem colocar essas datas em algum lugar para não ter que mudar a fórmula de disputa da primeira fase. Porque se fosse continuar com a mesma forma, ia ter menos datas pra se jogar e ia ficar diferente dos outros campeonatos estaduais. Mas, então, eles diminuíram a primeira divisão exatamente pra ter menos data no futebol brasileiro. Então, é incoerente. E aí eles vêm e põem mais dois jogos. É uma incoerência de novo da CBF, da Federação Paulista. Eu já acho errado a forma como o Paulista é. Sim, conduzido. O módulo. Você pega a Ferdi, que tem briga com todos os times praticamente do Rio, e o clássico lá no Maracanã é 6x6 a torcida. É. Porque eles nem jogam no Maracanã. Acho que nem questão disso. Não no Maracanã, foi na Arena Amazônia. É porque aí não são torcedores mesmo, né? Por que não? Não, são torcedores organizados que vão até a Amazônia. Todo mundo. Lá tem subsede, tudo. Não, tudo bem, mas não tem a mesma radicalidade do que tem aqui. Ah, sim, com certeza. E também no Rio Grande do Sul também é assim, os times são brigados, mas tem essa coisa. Só em São Paulo que não funciona. Até no Rio Grande do Sul teve torcida mista em alguns clássicos. Eu acho que nem questão disso, eu acho que, querendo ou não, os times grandes aqui, não só aqui de São Paulo, mas os times grandes do Brasil, querendo ou não, eles deixam o estadual de lado. Isso aí é fato. Se ganhar um título paulista, carioca, óbvio. Pô, legal, ganhamos. Mas assim, não é aquele título que antigamente o time almejava ganhar, enfim. Então eu acho que, na minha opinião, como deveria ser feito é assim, ó. Os times do interior jogam entre si. Daí, sei lá, oitava de final. Doze times do interior passam. Daí entra os grandes, entendeu? Porque daí os times grandes têm mais tempo pra treinar. Porque os times brasileiros, os grandes, não têm pré-temporada. Isso aí é fato. É, porque os pequenos jogam até junho, agosto, julho, agosto. Acaba o ano, aí eles ficam de férias até janeiro. E os grandes acabam em dezembro pra voltar no meio de janeiro. Ou fazer o que já foi feito, tem um campeão no interior. Daí tem uma disputa entre os grandes pra ver quem ganha e depois faz... Acho que teve um ano, foi o ano do Supercampeonato Paulista. Eu sou a favor disso. Assim, poucos jogos pros grandes, porque eles precisam treinar. Querendo ou não, os times pequenos, os times do interior, eles... O campeonato da vida deles é o Paulista. Acho que o campeonato da vida deles é jogar contra os grandes. É isso. Aí se tirar esses jogos contra os grandes, eles não vão conseguir sobreviver até o final da temporada. A gente tem a Copa Paulista, se não me engano, que são de times pequenos de São Paulo, que Juventus da Moca, o Paulista... Nacional. Inúmeros times. Mas a premiação não é boa. Sim, o problema é a premiação, mas se não aumentar a premiação e tirar os jogos contra os grandes, a arrecadação dos pequenos vai ficar muito menor do que se tivesse. Eu acho que você tem que dar mais dinheiro para os pequenos do que tentar explorar os grandes, assim. É, a velha questão é distribuição de renda, tanto na questão fora do esporte, mas aplicando no esporte, isso é questão de distribuição de renda. Pouco se com muito. Essa que é a questão. Eu acho que falta equilíbrio na questão das finanças dos clubes. Eu acho que nessa questão da federação falta um equilíbrio, mas também falta uma seriedade, porque todo ano é uma bagunça, todo ano muda o regulamento. Eu acho que falta uma identidade para o regulamento da Federação Paulista, que se não vira essa bagunça, aí cada ano é um time que passa, cada um como eu posso dizer, cada hora é um modo de disputar. Eu acho que isso atrapalha muito, mas concordo com o Peão, que disse que o campeonato dos times do interior é o que eles priorizam, que eles ficam mais de 6 meses aí na pré-temporada treinando para disputar o Campeonato Paulista, e os times grandes aqui de São Paulo chegam, praticamente não tem férias, tem poucos dias de férias, e não dão tanta prioridade para o Paulistão. Então, acho que, na minha opinião, deveria ser pontos corridos, primeiro colocado enfrentaria o oitavo, e assim vai. Que daí, acho que os times... Como era há um tempo atrás. Sim, sim. Eu acho que aí sim poderia avaliar melhor o futebol das equipes, e fazer uma decisão satisfatória e justa. Mudando de assunto rapidinho, acabei de receber uma notícia aqui que o Alione do Palmeiras fez uma cirurgia no joelho. Ixi. E provavelmente volte só para a quinta rodada do campeonato. É o departamento médico do Palmeiras trabalhando sempre. Vai fazer muita Vamos falta, ver se será? Ele consegue voltar para a quinta rodada ou se vai voltar para a décima, né? Porque departamento médico do Palmeiras... 4. É, tem essa vantagem. Um mês que ele ficaria afastado, o Palmeiras não joga, então perde menos jogos. E agora, só fazendo um giro pelo futebol brasileiro em geral, a FESD, ela disse que o Botafogo e o Vasco, eles devem representar o Rio na Primeira Liga em 2017. E porque até agora o CEO da Primeira Liga, ele não cravou quem que vai ser. Quem que vão ser os representantes cariocas? Com relação a isso, tinha surgido uma informação de que não, o Carioca não daria vaga na Primeira Liga, então Botafogo e Vasco não iriam, pelo menos não via Carioca, porque seriam só os times realmente filiados, então eles teriam que se filiar à Primeira Liga lá, a organização. Mais um ano de bagunça. Então... E o Dunga também criticou a Primeira Liga lá no evento que está tendo no Rio de Janeiro sobre a evolução do futebol brasileiro. Disse que é exatamente a questão da coerência, que os clubes brigam por um calendário menor e aí criaram mais um campeonato, ou seja, mais datas. Então o Dunga criticou a criação da Primeira Liga no evento da CBF. Eu acho que o Dunga não tem nenhuma moral para falar isso. Até porque ele é o técnico da CBF e a CBF, ele querendo ou não, ele é complacente com o que a CBF faz. O calendário do futebol brasileiro só é assim por causa da CBF. Então é uma certa contradição do que o Dunga falou. Agora, além disso, o brasileiro vai voltar a ter jogos às 16 e vai continuar a ter jogos sábado às 11 da manhã. E vai ter 16 horas no sábado. No sábado e às 11 no domingo. Exato. Desculpa, eu confundi aqui. Eu sou contra também jogo às 11 da manhã, mas isso a gente já conversou muito. Até no ano passado a gente já conversava sobre isso. E além disso, o Cruzeiro, ele quer o Jorginho como técnico, mas eu acho muito difícil ele sair do Vasco, né? O Jorginho tem feito um trabalho muito bom, e até porque o Vasco, ele precisa voltar para a Série A de novo. Eu acho que, pela índole do Jorginho, eu acho muito difícil ele sair do Gigante da Colina para ir pro Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vai acabar acertando o retorno do Marcelo Oliveira, que foi bicampeão, tá? Para mim, eu acho que talvez não seja o melhor nome, mas esse negócio de futebol brasileiro sempre... Volta naquele técnico que já ganhou 2-3 vezes com o time, perde um técnico, ele tá no mercado, volta pra ele. Como os times gaúchos com o Celso Roth, por exemplo, Abel Braga no Inter. Então, eu acho que no fim vai acabar voltando o Marcelo Oliveira. E também acho que o Jorginho não sairia do Vasco pro Cruzeiro. porque vem fazendo um bom trabalho no Vasco e vai tentar levar o Vasco de volta para a primeira divisão e que eu acho que deve conseguir. Agora me fugiu o nome do ex-técnico David, agora. Do David. É só... Tava na cara. Só para finalizar isso, eu acho um absurdo o que fizeram com o David. Até porque ele tava treinando... Ele não era treinador, mas ele tava na comissão técnica do Cruzeiro há um tempo. Ele já jogou no Cruzeiro. E eu acho que o estadual, ele não é um parâmetro pra você falar se o técnico deve ou não sair, entendeu? Eu acho que foi um descaso que fizeram. Se o time do Cruzeiro tá assim agora, é porque o Cruzeiro não soube aproveitar dos dois títulos brasileiros que teve, não soube aproveitar financeiramente, e agora tá acontecendo isso com o Cruzeiro. É aquela velha história, né? O 7-1 foi pouco pro Brasil, né? A gente não aprende que mudar de técnico vai solucionar todos os problemas dos times. Ainda mais um técnico que perdeu apenas duas vezes no campeonato. Exatamente. Na temporada. Perdeu na primeira liga um jogo. E é o primeiro trabalho dele como David. É que ele não classificou pro final, né? E é o primeiro trabalho dele assim, como treinador. Eu acho um absurdo. Ele perdeu dois jogos só na temporada. E um jogo só no campeonato mineiro. Que mas foi o que da semifinal. Que fazer, seria, fez, né? Seria praticamente a mesma coisa que o Tite ser demitido pela derrota do Aldax. Qual que é o peso que um campeonato mineiro tem? De verdade. Não tem peso nenhum. Mas pra diretoria isso aí faz sentido. Não, mas é... Não, isso não faz sentido. Não faz sentido. Não, pra diretoria isso pra diretoria, pra... Entendi o que você quis dizer, mas... Pro mundo inteiro, não. É. Não, não tem como... Acho que é filosofia de futebol brasileiro, isso. É, o Cruno, na minha opinião... Eu discordo que é filosofia de futebol brasileiro. Óbvio que é. Você pega o Fábio Capello, se não me engano, ele foi técnico do Real Madrid, o Real Madrid foi campeão com a mesma pontuação do Barcelona, se não me engano, 76 pontos naquela época, não lembro que ano que era, e ele foi demitido no ano seguinte, então... Vai muito da exigência. Claro que o Real Madrid, você pode exigir do técnico tudo que ele é porque precisa. Tem dinheiro, tem jogador. Mas a diretoria, a gente tá cansado de reclamar, mas eu acho que o motivo foi ele não ter classificado pra final. Mas eu acho que tirar o David não ter ido pra final do Mineiro é a mesma coisa de, sei lá, tirar um técnico de um time grande que perdeu em pré-temporada. E até sabe? Meio contraditório você tirar o David, que é um cara que nunca tinha sido técnico. O Cruzeiro vem, quando perde o Mano Menezes, ele aposta no David pra assumir. Mantém o David no começo do ano como treinador, que ele ficou acho que alguns jogos no fim do ano passado e voltou esse ano, não ficou no fim do ano passado. Mas o Cruzeiro apostou nele de qualquer forma, um cara que nunca tinha sido técnico e agora, sei lá, 3-4 meses depois já manda ele embora por um resultado de campeonato estadual. Então, mostrando que essa filosofia é brasileira sim, nesse evento que está acontecendo no Rio de Janeiro, foi mostrado uma pesquisa de que a cada 130 dias um técnico é mantido no comando de um time aqui no Brasil. Então, a cada 130 dias um técnico é demitido de cada time. Por exemplo, é a média de demissão por ano nos times são 130 dias. O Giovanni ele deu o exemplo do Real Madrid. Eu acho que não dá até pra fazer essa comparação, porque se você for pegar um número de quantos treinadores, sei lá, vamos pegar um apanhado de uma década, quantos treinadores treinaram o Real Madrid e você pegar quantos treinadores treinaram o Cruzeiro, o número é absurdo. Ah, sim. Os times brasileiros, eles trocam toda hora de técnico. E outra coisa, eles tiraram o David e eles não sabem quem vai ser. O Capello saiu, mas o Real Madrid já tinha um projeto. Sim, sim. Eu só quis dizer que acontece por causa de campanhas. O objetivo era ganhar uma Copa a mais, não sei o quê. Não foi alcançado, chegar à final de uma Champions. Mas eu acho que lá na Europa é uma coisa mais de jogador querendo derrubar o técnico e questões políticas dentro dos clubes. É, foi o que aconteceu com o Luxemburgo no Real Madrid. O que aconteceu com o Mourinho esse ano no Chelsea, né? Os jogadores derrubaram o Felipão também. E com relação aos técnicos no Brasil, esse ano, se eu não me engano, acho que são só 4 ou 5 times da Série A que mantiveram o técnico desde o começo do ano. Vários já trocaram, Palmeiras trocou, a Ponte Preta trocou duas vezes, Fluminense já trocou, agora o Cruzeiro demitiu o David, o Falcão caiu. São vários já que foram trocados, que eu vou lembrar agora, tem o Flamengo com o Muricy desde o começo do ano. Agora o Liverpool, Liverpool entrou. Fluminense. Eu acho que o Atlético Mineiro não trocou. Paulo não trocou. O Atlético Mineiro trocou. Saiu o Levy Cup e entrou o... Não, mas o Levy já saiu ano passado. Ah, tá. Você tá falando esse ano. Esse ano. Tá. Tem o Corinthians, o São Paulo. Tem o Corinthians, São Paulo, o Atlético Santos. Mineiro, o Santos. Vamos por grandes. Ué, mas o Bowser tá... Ah, não, mas tem bastante. Não foram só isso. Porque, ó, tem o Grêmio, tem o Inter, tem o Corinthians, o São Paulo, o Santos. Não, mas o aí Inter tem... trocou. Ah, não. O Inter, continua, o Fux continua. Aí tem o Botafogo com o Ricardo Gomes também, é, são seis. Também. O Vasco não tá na primeira. São seis. E o Flamengo já são sete. Ué, então, mas tá... o São Paulo, o Bausa entrou esse ano. Então. Não, então, mas... Esse ano não trocaram. É que tá com o mesmo técnico desde o começo de 2016. Ah, tá, eu achei que você tava falando que trocou de 2015 pra 2016. A Ponte Preta já trocou duas vezes, inclusive. A Chapecoense não trocou também? Chapecoense não trocou? Não, ganhou todos os jogos. Perdeu um jogo só. Então tá bom. Bom, só pra finalizar esse assunto, eu acho que... Esse costume dos times brasileiros, da diretoria das equipes, eu acho que isso é péssimo pra elas mesmas, porque eu acho que o treinador não consegue dar uma continuidade, não consegue dar uma cara do seu trabalho, do que ele mostra nos treinamentos, para os campeonatos, para os jogos disputados. Então eu acho que isso dificulta muito o trabalho da equipe para apresentar isso em campo. Eu acho que isso devia ser mudado quanto antes, porque... Acho que se o técnico tem três meses para treinar uma equipe, ou até tem técnico que tem menos tempo, que já tem uma pressão maior, eu acho que isso não é positivo para o futebol, porque eu acho que não dá para o técnico chegar e pegar uma equipe meio que pronta e conseguir bons resultados, até mesmo pela rivalidade de todos os clubes. E agora, só para último assunto da noite, vamos pegar avião. Então, pode tocar o hino da Champions League, por favor. É, hoje teve o jogo do Manchester City contra o Real Madrid lá na Inglaterra, lá em Manchester, no Etihad Stadium. Foi 0-0. Eu consegui só acompanhar o segundo tempo do jogo. Foi um jogo até um pouco... O Real Madrid atacou bastante até, foi, eu acho que, se eu não me engano, foram muito mais finalizações do Real Madrid do que do Manchester City. Mas mesmo assim foi um jogo que eu esperava mais no Manchester City, inclusive. Eu acho que agora é meio caminho andado pro Real Madrid se classificar pra final. O que vocês acham? É, Cristiano Ronaldo que não jogou, que ainda é uma dúvida pro próximo jogo. E eu vi uma parte do jogo aqui com a galera da bancada. O Real atacou bastante, perdeu um gol ali com o Pepe na cara. Dentro da pequena área. Mas eu acho que foi um... O Manchester City não podia ter feito alguma coisa melhor, mas já era previsto que o Real Madrid ia dominar o jogo por causa do seu elenco. Mesmo sem Cristiano Ronaldo, o Real Madrid tem um grande plantel ainda. É, o Bale foi titular, tem o Kroos no meio campo, o Modric, é um time muito bom. Mesmo sem o Cristiano Ronaldo, eu acho que o Cristiano Ronaldo deve voltar no próximo jogo, porque até cheguei a ver que ele não jogou hoje por cautela, que ele talvez pudesse ter jogado, só que ele preferiu ficar fora para não arriscar perder mais jogos ao longo da temporada. E eu acho que o Real Madrid realmente atacou mais com o Manchester City, teve... nove finalizações contra apenas quatro do time da casa. E aí acabou que o Pepe perdeu o gol, o Hart fez boas defesas durante o jogo. E o Manchester City pouco assustou mesmo jogando em casa, e agora vai ter muita dificuldade para se segurar no jogo da volta lá em Madrid. Vai ter que dobrar o desempenho, né, lá, porque jogou hoje dentro de casa com o apoio da torcida e tudo mais. Não conseguiu fazer gol, também não tomou, é algo importante também a se destacar. Mas eu concordo com você, Pion, o Real Madrid pressionou bem mais, e não fez valer o mando do City em casa. Eu acho que o jogo lá na Espanha vai ser bem mais complicado, acho que o Real Madrid é favorito. É, e só pra lembrar que amanhã tem outro jogo da semifinal, Bayern e Atlético de Madrid. Pode acontecer de dar um clássico da cidade de Madrid, vamos ver. Estou torcendo para isso. O Atlético de Madrid, que fez 113 anos hoje, né? Parabéns pro Atlético. Parabéns. E uma notícia sobre o Bayern é que hoje de manhã saiu que o Bayern confirmou o interesse no Hummels, que é o zagueiro do Borussia. E a negociação envolveria o Mario Götze, que voltaria a jogar no Borussia, mais 30 milhões de euros. O Bayern adora pegar jogador do Borussia, né? É, mas nesse caso ia devolver o Götze. O Götze. Será que o Reus ia gostar? Sei. Ah, não sei. Acho que ia. Tem eles uma... se davam bem quando... Eles quando, se davam bem quando, até quando hoje. Quando jogaram, né? Agora... Lembrando que o jogo amanhã é em Madrid, né? Em Madrid. E decide na Alemanha. Eu acho que o Bayern passa, por mais que eu esteja torcendo pro Atlético de Madrid. Eu acho que o Bayern até passa, só que não vai ser um jogo fácil. Principalmente amanhã, eu acho que o Simeone deve montar um time muito, como sempre, muito bem estruturado na defesa. Que tem bons nomes para sair no contra-ataque. O Griezmann, que vem jogando muito, o Carrasco. Será que o Carrasco vai ser Carrasco? Olha, só tava esperando essa de você, Capito. Eu sabia que você tava querendo isso. Mas eu acho que amanhã o Atlético de Madrid vai dar trabalho pro Bayern. Também, e dependendo do resultado, tem um técnico que sabe segurar muito bem os jogos para conseguir, na Alemanha, não sofrer os gols que se conseguir vencer amanhã, se defender bem na Alemanha, tem chance sim de se classificar para a final. Eu acho que vai ser 0-0 os dois jogos e o Atlético vai passar nos pênaltis. Nos pênaltis. Nossa, eu acredito na classificação do Atlético também. Eu acredito, infelizmente, na classificação do Bayern. Eu vou dar o Bayern é mais... 1-0 amanhã. Mas eu acho que o Atlético passa. Acho que 1-0 amanhã Atlético e 0-0 em Munique. Ó. É, Munique não tem como falar, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É. Mas eu acho que amanhã o Atlético sai com a vitória. 2-1, 1-0, por aí. Agora o papo tá bom, mas infelizmente a gente tem que finalizar esse programa. Então, boa noite, Pedro Bassi. Boa noite, querido ouvinte, e até a próxima. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Boa noite, querido ouvinte, até mais. Boa noite, João Pedro, o famoso peão. Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte, e até a próxima. Boa noite, Capita, vulgo André Rivera. Boa noite, Luciano. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte, e até mais. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E um agradecimento especial ao nosso sonoplasta, Flávio Rangel. Amanhã tem mais. E só um tchauzinho aqui pro nosso Gustavo Oyadomari, nosso japa. Tchau, tchau, ouvinte. Amanhã tem mais. Até. Fica aí, ouvinte.